doido! Godzilla! E ele vai te pegar, te pegar. Pra frente, pegar, mais perto de você. Pegar, pegar. Pra frente, pegar, pegar. Seu animal, pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. Bora pra contagem, bora pra contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar, Gordidinho Pressão, é bagulho doido. É bagulho doido, não é? Eu vou no rei, você jogou no rol. Toma, toma, toma. E vai dançando na batida, vai dançando. Quero ouvir de novo. Aumentando, e a volta do meu parceiro Ticuna, segura Ticuna! Dentada! Prime! E o meu parceiro Raul Digital, ele é a sua esposa da Cláudia Albuquerque, e mais uma fronteira do Sul que diz do valor! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha o batidão. Putaria rola. Convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Então vai! Fala, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Quero, toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma. E o meu parceiro Raul de Dão? Eu nunca tomei. E aí, Bruno Verdeiro? Porra do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Porra do Brasil, boga. Julia da Rivera, Alan Souza, tá toda a galera aqui, ó. nome aqui. Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. E bora no batidão, no batidão. Torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Paysandu? Quem é do Clube do Remo também, joga a mãozinha pra cima. Bora que o bagulho tá doido. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco. E o meu parceiro Bolacha? O croco é louco. O homem que comanda a Macapá. O croco é louco, o croco é bagulho. Comigo, meu grande amigo Maílson, você é a primeira dama do Açorama. O croco é louco. E aí, Cadu das Três Mulheres, segura aí, ó. O croco é bagulho louco. E é assim, ó. Bota, bota na pressão. Bota na pressão, vai, vai, já. Gigante Crocodilo Prime. Bora, família, nota 100. E o garotinho das fronteiras. Bora, meu parceiro Helder dos Mal Falados. E aí, Angolão da Nike. DJ Paulinho da Adidas Produções. E o nosso amigo Padre. Ele que é o padrinho do Felipe Lopes. Bora, garoto. E aí, parceiro Ticuna. Um abraço pra você, Tigona! E meu parceiro Adriano Sarrazi! Ele também tá de volta! Segura, Adriano! Pega a vagina! Aqui quem tá é o Godeudinho! Aqui quem tá é o Godeudinho! É o Godeudinho! É o Godeudinho! É o Godeudinho! É o Godeudinho! Dinho, Dinho, Dinho, Dinho, Dinho, Dinho! Apaga a luz que tá liberado! Apaga a luz que tá liberado! Apaga a luz que tá liberado! Só que confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima. Joga a mãozinha direita pra cima. Aponta o dedinho. 5, 4, 3, 2, 1. É agora. E o Netinho é GDH. E a Samia Torre. Um abraço do Dinho Pressão. Sozinho. E o nosso Põe na Fita já chegando. E aí, meu parceiro fiel. Olha o Renanzinho também tá na área. E vem moleque na pressão. Bota, bota na pressão. Bora, Boninho, vai botando o batidão. Pra galera não para. Fala, Gordinho. Estamos em São Isabel Federal. Referência Impressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Eu quero ver o teu. Amigo Alan Souza. E a primeira dama Beatriz também tá na área. Beatriz Moreira tá curtindo o gigante. Aqui a pressão não pode parar. E aí, Guilherme? Essa é a cara do gordo Dinho e falou pra mim. Ó, ó, ó, olha o batidão, olha o batidão, batidão, as batidão. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Agora, Blake. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. A mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau. Acho que tem doida, acho que tem doida, doida, acho que tem doida, acho que tem doida, As pique tem doida quando tão no crocodilo. Bora, Renanzinho! As pique tem doida quando tão. E aí, fiel boi da fita! As pique tem doida quando tão no crocodilo. As pique tem doida quando tão. É o boi da fita chegando junto aqui, ó! Agora! Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau. E aí, que chambrido! Tá mil grau. O animal tá mil grau! Tá mil grau. É o playboy da favela que tá na área! Tá mil grau, tá mil grau. Meu parceiro Spike da internet! Tá mil grau. E meu amigo Geleia! E aí, Geleia, fura olho, um abraço pra você, meu brother! Tá mil grau. E aí, Boninho, bota a pressão daquele jeito! Lídia! Lídia! Do som que ele dá valor. Crocodilo Prime. E aí, família Ferrari? Minha amiga Adriele Moraes também tá na área. E a primeira dama do Playboy. Segura, garoto, no batidão. E aí, meu parceiro, dia que você é dona Lena. Estão aqui, ó. E a Gabi Botelho chegando. E a família nota 100 também tá na área. Ficha. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. A dupla pressão do Pará. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu. Amigo Cássio Caçafarra, o Luiz do Morro Derlan, o Ares, essa galera aqui, a galera do Morro da Viração, todo junto. O Cássiozinho tá aqui, ó. E meu parceiro é Gilson Rex. Um abraço pra você, Gilson. Aqui na minha esquerda, só de boa. Segura, Gilson. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Calá, eu vou ficar. E o meu parceiro, amigo particular do Gordudinho, meu amigo Eric do Whisky. Ele tava no Point Show e hoje ele veio curtir aqui em Santa Isabel. Tá na fronteira do animal. E o meu parceiro Helder dos Mal Falados, ele já tá no som que ele gosta. Crocodilo Prime. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Bora, dentada. Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número 1. Tinha pressão. Motora, garotinho! E, é pra você, e meu parceiro Bezerra do Pop! Andar, agora veja o sol! Anonimal! Virou, como esse mundo gira! Amiguedinho! Editar no som que ele dá valor! Não contou que pudesse mudar! E nosso parceiro Spike na internet! Olha a retaguarda, só de boa por aqui, ó! Meu companheiro do Geleia Fora Olho! Agora, e o Eric do Whisky! Olha o Spike! Abraço dos irmãos! Gordo e Dinho Pressão. E agora? Agora vai sofrer na mim. E o meu parceiro Adriano Sarraf. Provado seu desprezo. E aí, Sarraf? Solidão, a poderosa sua. E em nome da loja Josi Modas. Eu, e a Miúzi diz. Calado, a marca que veste a mulherada é rapaziada animal. Pega meu animal. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai no toma, toma, vai, vai, vai no toma, toma, vai, vai, vai no toma, toma, vai, vai, vai no toma, toma, vai, vai, vai no toma, toma, vai, vai, vai no toma, toma, vai, vai, vai no toma, toma. Pega a latinha e faz o caqueado. Pega a latinha e faz o caqueado. É DJ Gordo e Dinho, solta a batida, eles botam na pressão e as bandidas se agitam. É DJ Gordo e Dinho, solta a batida, eles botam na pressão e as bandidas se agitam. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha, vai pinando. E a família nota 100, eles estão aqui, ó. Toma de tapinha, vai pinando a bolinha. Toma de tapinha, toma, toma, toma, toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Bora que o bagulho endoidou. Viviane Batidão. Passa o pano aí, ó. Crocodilo. Aqui é Crocodilo, meu amor. Dá-lhe a dentada. Agora. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Ao som do Melody. Preciso te encontrar. Crocodilo. Pra te falar. Agora. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha o chute certo no telão. Eu aqui no escuro. Meu parceiro Nilson. Segura. Vamos me enxergar, eu não aguento mais. Sofrer, perder você. Como é que é? E o meu parceiro Digno dos Abusados, dona Linda! Um abraço a você, Digno! E a companhia do amigo Bruno! O Bruninho Mac Ficha! Pra cima, Bruno! Apaixonou pela pessoa errada, mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com desprezo que eu vou te esquecer. Dinho Pressão. Mas no que tu vai ver é crocodilo. Nada disso você deve entender. O teu jogo você jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe. 7 de outubro, no estacionamento do Garden Shopping, tá chegando a hora. E um detalhe, e na compra do seu ingresso antecipado agora, você já tá concorrendo a duas motos. Dia 7 de outubro tem Crocodilo e Macapá, no estacionamento do Garden Shopping. E é mais uma com a marca da P Promoções. Pra cima, bolacha! E olha o batidão, batidão, batidão. E vem comigo na batida, vem, vem, vem. Do Moro Gago, não vem me rotular, não salvo em caixa. A Renique, o Marcelinho do Tauá, o Elton, o Brenuzinho, os irmãos de metralha, e Benevide. Amigo Maico, Isaac do Leilão, tá todo mundo aqui, ó. E em nome da Boutique Multimarcas, olha a Beninha no telão aí, neném. Para tudo. E aí, boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de belo. Agora. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Agora tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha, e pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha. Amigo Ney, o hambúrguer dos mal falados, o Cid dos garotinhos do rock. Bora João, bora Robert, Robert e os fugitivos. Um abraço amigo Matheus, a Bruna, a Kelly, a Dambini, o Cato, todos marcando presença aqui, ó. E o preto da equipe Grenes, e o Lucas da família Sem Limite. Pedindo pressão. É isso que vocês queriam, era? E aí, Wilson da família Roxon. E hoje marcando presença também o nosso parceiro Marcos do Castanhal. Hoje é a volta dele, moleque. E aí, Marlison? O meu parceiro Bolacha também, lá de Macabá. Um abraço pra você, Dudinho. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar o Zé Droguinha. Bora os fugitivos agora! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o nosso parceiro Juan. E o bagulho tá louco. E os bonés do Croco pra galera aqui, ó. E aí, Cristian Brito? Do jeitinho que a galera dá valor, vai, vai, vai. E o nosso parceiro João do Gelo, o rei do gelo da TF, tá no telão, segura, neném. Boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentro do crocodilo mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do... Olha o crocodilo aí, gente! E olha o gordo, tinha pressão, tinha pressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. E o nosso parceiro Piranha, se tu tá passando agora, ele também já tá na área. O crocodilo vai te morder. É o animal do setor dele, mano. Boquinha do animal. E aí, Piranha, um abraço dos irmãos. Gordo e Dino Bração. Faz a do animal, pouquinha do animal. Quem gosta do é o Leonardo Oliveira. Olha a dentada, dentada, dentada, dentada. Bora, Verdelho, bora, Verdelho, bora pra cima. E hoje, domingo, tem Crocodilo da Florentina. E é aniversário da Floresta do Animal. Não pode parar, não pode parar. E bota pra tremer, pra tremer, pra tremer. Faz o caquiado. É a letra mais difícil que existe na música. Pega, meu animal. Assim. Assim. Gordo e Dinho Pressão. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril. E aí, parceiro Blank? Eu saí pra curtir com o áudio, som. Quer falar contigo, é primo? Mexe a cabeça e o quadril. O Blank, o homem que comanda a Marituba. Ele mesmo. Assim. Assim, assim, ó. Crocodilo. Perfeitos momentos quando juravas amor. E aí? Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Bruno Verdeira. Não sei por que não atender. Agora. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Leonardo Oliveira, valeu, Leonardo. Eu disse ser aquilo que você chama hoje de ilusão. Raul de tal. Ele e essa esposa, a Cláudia Buquerque aí, ó. Obrigado, Raul. Alô, banda R15, vamos de... Alan Souza também, um abraço olhando você. É o animal em Santo Isabel. Amigo Gabriel, o Cássio, o Caçafarro, o Luiz Moro, a Elenzinha e a Adri. Ticona, rapaz. O meu coração é quem diz não é. Virou ilusão. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno. Tem mais uma! Quem gosta dessa sequência é o Anguanda Nag. É aniversário do Playboy do Rally Shang. Parabéns pra você, Playboy. Eu consigo acostumar a não te ver na cama. Olha o delay, rapaz. Bate em mim como noite sem luar. Mensagem no seu. É o motor do Playboy. Pedindo pra atender, mas acho que é melhor. Na ausência do Hamilton, o delay é o motor dele. Sua foto, morro de saudade, ouvir a sua voz. E aí? Agora! Digo alô, como vai? E você responde, como acha que estou? Se lhe vi com outra, juro mudar meu jeito. Não me troque por ninguém. Se no passado errou, como saber se aprender? Vira a boca, parceiro Lucas Perdigão, o Ribeirinha, a equipe Nike e o Luiz de Castanhal. E aí, Luiz de Castanhal, qual é o papo? Amigo Robson, o Jackson, meu amigo DJ Márcio, velha guarda do Guamá, fala Márcio! É a galera do Barreiro invadindo o Juru. Gigante, dá-lhe a dentada. É bom demais, Júnior. Deixar de te amar, Crocodilo. Sempre te amei, nunca vou deixar de te amar, Crocodilo. Você pra mim é melhor que tudo. Amigo da Nayo Davidson, é meu mundo. Os gêmeos pressão, é bem querer. Os aí, o Junilson de Viseu. Você pra mim é meu. Amigo Bolo, o Eric Sunderlan. É a viração mil graus. Mundo, é meu bem querer. Rocha Márcio, amor, amor, olha o Júnior, rapaz. Te amo com cara até que, amor. O cara até que joga bem, olha. Amor, amor, mas não faz um gol, se diga sabe. Gordo e Dinho Pressão. Os DJs que fazem a diferença.